mano, vou incentivar o irmão cada tiro na polícia. Só que a própria. E aí, bandeirinha! Quem tá feliz, levanta a mão pro alto. Um, dois, três, sete e meio, tá apontado lá pros alemão. Menor revolta já cresce de bebo. Porque aquele não prata, não prata. Tem de caveirão, bebe na minha porta. Gostou da vida, não vou gastando você. Tô de pistola, filha de madame, que é tudo. Tilate, ela bafurando e sentando. Tilate, quem tá feliz não gritando, cara. Vai suba pra qualquer gato. Muita fé em Deus, Glock de pente alonga. É o kit que te costura. Para viar, eu sou troféu. Lua cheia no morro. Vem! Quer dar no pelo, buscria, quer rebolar. Nem feita, mete no pelo, vestida de labela. É a tropa toda de preto, caçando lobo guará. De lá recebe rebolar. Sete e meia, outro apontado lá pros alemão. Menor revolta, já cresce de bico na mão. Aquele não brotou. Nem de caveirão, reme na minha bota. Essa porra é novela. Vem, vem, vem, filha de madame que é tudo. Tilate, ela baforando e sentando. Tilate, quem é do Rio de Janeiro dá um gritão, cara. Muito barulho para MC Maneirinho. Tamo junto, porra.